Você vai rir quando eu perdi pra me fazer mais um favor. Deixa eu sonhar, acreditar mais uma vez. Acredito no seu coração. Conto uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Vede que eu sou o sonho lindo que você sonhou. E que a vida inteira você me esperou. Basta o teu sorriso pra me ver feliz. Quero ver vocês. Só um beijo, nada mais. E encontrar ser de uma vida e a estrela perdida. Mente que eu finjo que acredito no seu coração. Conto uma mentira pra minha paixão. Diz que ainda sou o que você mais quis. Mente que eu sou o sonho lindo que você sonhou. E que a vida inteira você me esperou. Basta o seu sorriso pra me ver feliz. Só um beijo e nada mais. E só um sonho e nada mais. Depois disso tanto faz. Uma noite pra esquecer de uma vida. Só vocês, eu quero ver, senhor, senhor. Minha estrela perdida. Só um beijo e nada mais. Quero ver. Minha estrela perdida. Obrigado.